teu povo a rezar. Maria, Mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, ensina ao teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina ao teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus, ensina teu jeito perfeito de ser Cristo pra teu Deus. Ensina teu jeito perfeito de sempre escutar.